Um garoto de 17 anos pegou o carro do pai escondido. Saiu dirigindo. Era mais ou menos assim, 10 horas da noite. Passou na casa de um amiguinho, também da sua idade, e disse: vamos dar um rolê aí, vamos passear um pouquinho, tô com o carro do meu pai. E o outro entrou também dentro do carro. E eles começaram a andar. E dirigindo à noite pela cidade, aquele rapaz de 17 anos, que não tinha carta de motorista, passou por um farol vermelho e chamou a atenção de uma viatura de polícia, que imediatamente acionou a sirene e foi correndo atrás dele. Quando o rapaz viu o carro de polícia seguindo e a sirene acionada, ele sentiu um calafrio. Viu pelo retrovisor que a viatura se aproximava. Ao invés dele parar o carro, ele pensou: e agora? Se eu for pego, o carro do meu pai vai ser guinchado. Eu posso ser preso. E vai ser uma grande vergonha. A reação que ele teve foi fugir naquela hora e pisou mais fundo. Quando a viatura de polícia viu que ele havia acelerado, acelerou também, só podia ser bandido. E começou aquela perseguição pelas ruas da cidade. E corre pra lá, corre pra cá, e vira aqui, e vira ali. E o rapaz cada vez acelerando mais, e o colega ao lado entendendo que ambos fizeram uma brincadeira perigosa e haviam entrado numa verdadeira fria. Eles estão apavorados. E se a polícia atirar? Foge, acelera, acelera. E eles foram acelerando cada vez mais, e de repente este rapaz chegou no fim da linha e a estrada ficava esburacada e de terra. Ele saltou do carro junto com o seu amigo e tinha um rio ali do lado. E ambos mergulharam no rio e foram nadando, abandonaram o carro com o motor ligado, farol aceso, portas abertas, e se afastaram achando que estavam se salvando. Meia hora depois, um deles volta para a margem cansado de nadar. E aquele rapaz, que havia pego o carro do seu pai sem autorização, desapareceu nas águas. E durante 3 dias procuraram por ele, até que o seu corpo foi encontrado na margem do rio. O rapaz, que tinha sido seu companheiro naquela noite, dizia: ele só ficou com medo de ser pego numa coisa errada. Ele fugiu. E todo mundo entendeu que aquele rapaz havia morrido por um motivo insignificante: o medo de ser apanhado. O prejuízo foi muito grande. Até hoje, a sua família lamenta. Uma vida jogada fora e destruída por nada. Então preste atenção agora, meu amigo, minha amiga, por que você está ouvindo esta história? Há coisas que a gente faz na nossa vida que parecem divertidas e que não terão consequências maiores. Porém, há pequenas coisas que fazemos que nos levam à destruição. Um filho, por exemplo, começa a experimentar um cigarrinho de maconha achando que não há problema nenhum. Mas, por causa, às vezes, de um pequeno pacal encontrado com ele, ele é preso. E se torna até um marginal, se envolve com um traficante por causa de uma coisa que começou de maneira insignificante. O que é isto? É a consequência do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas pecadores, todos nós somos. Porém, temos medo de sermos apanhados no nosso pecado. E esse comportamento humano já havia sido demonstrado na vida de Adão, quando ele pecou desobedecendo a Deus, e ao ouvir a voz do Senhor que se aproximava na viração do dia, Adão e Eva se esconderam atrás das árvores, porque tiveram medo de ser pegos. Eles haviam feito uma coisa errada e acharam mais fácil se esconder do que se apresentar e arcar com as consequências. O que Deus queria de Adão naquela hora? Que Adão chegasse e assumisse a responsabilidade. Deus teve que localizar Adão ali escondido. Adão, por que você está escondido? E ele falou: ah, Eu ouvi a tua voz e tive medo. Por isso me escondi. O medo de ser apanhado. Mas um dia, todos nós teremos que comparecer diante de Deus. E todos nós teremos medo naquela hora. Mas Deus não é um Deus para apavorar as pessoas, nem para fazer as pessoas ficarem com medo dele. É óbvio que temos que ter temor de Deus, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Deus quer que o homem ou a mulher, o moço ou a moça, que estão fazendo alguma coisa reprovável, cuja consciência acusa e demonstra o erro, Deus quer que estas pessoas se aproximem dele com sinceridade e, ao invés de darem uma desculpa, como fez Adão, dizendo: foi culpa da mulher, ou a culpa é sua porque foi o Senhor que me deu esta mulher, Deus quer que a pessoa se apresente diante dele e diga: Senhor, me perdoe, porque realmente eu pequei. Eu não vou fugir do Senhor, porque eu não quero perder a minha alma e também não quero perecer. O que o Senhor pode fazer pelo meu pecado? Qual é a solução para o meu erro? Então Deus vai te mostrar que Ele já preparou a tua salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.